O pai quer comer bolacha. O pai quer comer bolacha. Tô quase louco, passando mal barra. Um ano e tanto jogado no canto, sem trampo, mó cara. É o fundo do poço, não encontro nem o conto no bolso. A mente vai a mil no paradio da osso. Onde tava frio, fiquei em casa a fontes, pensando numa fita cabulosa de mil volts. Bolei um plano, eu e cinco manos num sequestro. 7 mil na minha mão e a rapa divide o resto. Dei um beijo na mulher e na neném. E fiz a oração que diz livrai-nos do mal, amém. Foi mó treta pra decidir, mas escolhi o refém. É um pivete de 6, eu não tô nem um pouco bem. Mas fazer o que? O que for, tem que ser assim. Parece ser a única opção que sobrou pra mim. Talvez com essa grana eu consiga um bom futuro. Ou quem sabe mais 12 anos atrás de um grande muro. Semana injuriado de campana pra pegar a vítima e pôr no carro. Descobri que o pai dele é um pastor abençoado de uma igreja ali de cima que entra grana doidado. Já pensei, vixe, essa é minha chance, mó mamão. Vou pegar, não quero nem saber, por mais que eu peque ou não. Então, tem que ser fita rápida na precisão. Pai, pum, chega comigo, eu vou virado no trovão na missão. Tá eu e mais dois mano e uma mina que já faz isso há mil anos. Numa quadrilha, no cativeiro, teu parceiro pronto pra arrebento. Só com um lençol e um diretinho anti-rastreamento, que tá me ligando de 5 em 5 a todo momento. Ei, bonitão, vai pegar ou não? Nada de emoção. É criança, tio, não tem como errar nem vacilar. É só pegar e pôr no carro e trazer pra eu cuidar. Mas aí, João, peraí então que eu já te ligo. Sino da escola tocou, tem criança saindo. Tô vendo menino ali, se pã vai ser agora. É só criar coragem, vai indo, vai, vamos, bora. Vai, moleque, vai entrando no carro, vai. Vai, moleque, cala a boca, entra logo e não chora. Que a minha paciência é pouca, sem trabalho, minha vida já tá louca. Tem mais horas, só seu pai me obedecer que eu te mando. Seu filho morre, já é 12h45. Ouve, eu não brinco. Faça tudo que eu peço, senão seu filho vai pros quintos. 50 mil em notas de 100 reais, cê mesmo traz, não quero os homens envolvidos. Entendido, né, rapaz? Hoje é terça, se tem até sexta pra descolar. Explica as fitas pros irmãos que eles vão te ajudar. Eu já colei na sua igreja, lembrei do seu sermão. Ajudai uns aos outros, não era essa a lição, então? Meu irmão, sua família não adianta, tem certeza. Na vida você colhe o que planta. Essa frase me abalou, me lembrou minha filha. Ela é linda. Minha esposa sonhou com um clima nublado. Tudo cinza, sem luau, sem o céu estrelado. Gritos agudos de riso no breu. Um pássaro ferido, ensanguentado morreu. Uma muralha desabou sobre o grito agudo, libertando e tirando a aflição do mundo. Uma luz reluzente e o céu se abriu. Eu sonhei essa fita ontem, como cê descobriu? Não descobri, nem conheço a sua trajetória. Tem mais, o tumor da sua filha foi embora. Agora a palavra é provada, não é história. Entrega a sua vida, se crer verás a glória. Aí pastor, cê nem vai acreditar. Fala você. Eu vou pedir pro Senhor, por favor, orar por mim. Você falou a minha vida toda sem me conhecer. Só pode ser Deus que tá usando você. Não sei o que eu faço, tô juntando meus pedaços. Ainda hoje cê terá seu filho em seus braços. E aí, tio? Então, meu querido, meu filho. Como assim? Cadê o menino, mano? Mil a fita, já como era. Como já era, mano? Depois nós troca ideia. Não, troca ideia, peraí, como já era? Depois nós troca ideia.